Mestre, onde é que tu moras, Mestre? Qual é o lugar da tua habitação? Nós queremos estar nesse lugar, Senhor. Se existe um lugar onde eu possa estar pra ficar perto de ti, me diga. Se há algo a fazer que me leve além, eu farei só para ter mais do teu amor. Estou aqui, meu amor, te esperando com saudade. teu amor.